O nosso amor a gente inventa. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu poesia de cego você não pode ver. Pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu num corte lento e profundo entre você e eu. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. Tão bacana quanto a semana passada. Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa. Mas ficou tudo fora do lugar. Café sem açúcar, dança sem par. Você podia ao menos me contar uma história romântica. A gente pensa.